Sérgio no 895. Vai na proa 360. Realmente proa 360, Lima Kilo Zulu. Livre pouso na 10, ajustado no 0 no meio, azul 49. Chegou. Sente, Lima Kilo Zulu. Rio 98 no Uno, mantenha o ponto de espera agora, instruções. Alfa Charlie Mike, mantenha a posição, aguarde coordenação. Passaredo 2223, SAMU-SAM para Recife, em 1288, e Alterne 1260. 288, 260, bom final de semana. Obrigado, igualmente. A3304, desça para o nível 090, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas. Cruzamos 080 para 3.000 pés, não é como, 10 rumo sudoeste. Para o controle? 6304, tem o tráfego aqui, você já está com o tráfego considerado. Bem, então 3304, inicialmente desse mantenha o 090. Azul 4981 no solo 07, libera direita, chave solo em 121 decimal 9. 219. Guia, direto para o de Itapuã, reporte para a descida. Tem autorizada a pista no 7, o vento 1-10 graus, 10 nós, no perfil de saída Momo. Perfil da Momo, sistema de embolagem, Alfa Charlie Mike. Plano modificado ao Zuno 108, voe autorizada a chegada a Mari, voe TAP da presente, submantenha 2.000 pés ou ajusta no 0 no meia. Pomba 20, decoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite magnética 1-10 de Sindra. São 3304, autorizado nível 070. A passando Lima, Kilo Zulu, livre ascensão nível 100, porém ainda mantém essa proa. Ok, mantendo a proa norte, Lima Kilo Zulu, atenção para 100. Mas quantas milhas nessa proa, senhorita? faz 4 milhas, vou estar passando Lima Kilo Zulu. Grato, Lima Kilo Zulu. São 3304, vou ir do nada presente, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no meia, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. Sistema estabilizado. Controle Salvador, Papapapalpa, Charlie Mike. Papapapalpa, Charlie Mike, contato radar, se botar o nível no 80, Charlie da Momo. 80 na Momo, Alfa, Charlie Mike. Céu de Leste Serra, Sane Código 0117. 8-9, mantenha o ponto de espera, aguarde liberação do controle. Hotel de Leste Serra. Acione o código 0117. Passando Lima, Kilo Zulu, autorizado direto destino, quando possível, estimado para pouso. Direto destino, Lima, Kilo Zulu, estima pouso aos 1155, Lima, Kilo Zulu. Desça 20 para o localizador, curva esquerda, proa 170. Desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Alfa Charlie Mike, suba restrito inicialmente nível 060. Em condições de cumprir o perfil da Momo, Alfa Charlie Mike, estamos agora já cruzando 060. Porém, suba restrito ao 060, Alfa Charlie Mike. 060, vai bater, Alfa Charlie Mike. No livrar em área de colapso no zero vento, 1000 graus, 109. Ok, autorizado lá em área de colapso, estou no zero. Uma posição de colapso 989. Voo 2199, acione identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 050. 050, autoriza voo aduna da presença. Somente mantenha a chegada número 3 na aproximação, voo 2199. Localizador 3304. Só 3304, complexo sinal de chama torre, 1185. 3954. Salvador, é o voo 1095, bom dia, informação Índia, confim. Voo 1095, ciente. Bom dia, Índia, confere. Confirme com a aerovia, do plano? Aperto o 21. Ok, sai da arbora elétrica, guarda de porta. Vai dando, obrigado. Gol no 649, essa é a identificação. Meu 9811, no decolado 12, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, 1981. Controle Salvador, 1981, se é passar 2000 aí na Sáscova para o nível 390, sai da Momo. 390, Momo, 1989. 3394, livre pouso no 0, vento 1, 20 graus, 099. Livre pouso, 3394 Serra, prossiga na proa de Duna, autorizada a sinal de LS, reporta estabilizado. Autorizado, reportada a estabilização da proa de Duna. Terra 1208, transponde 5402. 360, conforme o plano, via pessoa 21, agora eleva com curva direita, 208, 5402, transponde, vou no 095. 1095, o cotejamento está correto, sempre pronto, pushback para mim. Chama lá. O azul 2796, parte 3, pushback, acionamento. 2796, está autorizado, sempre pronto, tá? Senhora do táxi, azul 2796. 1989. Tem que continuar a aproximação número 2, para pouco. Pouso 649, controle. Mateo 11, pode descer, 2199, via chegada para 2000 pés, acusando o localizador. Chama no localizador. Se autorizar, vou entrar da presença. Tem um perfil ainda. Firmando para o Rio 9811, voar direto Cupo. Abuco. 9811, Alfa Bravo, uniforme Charlie, no Rio Uniforme. Abuco. Abuco. É o Juliette Serra, autorizada a final, opção 1 na 0, 2016. Para o Dr. Juliette Serra, grava. Sim. Isso, 3304. 304, solo ao zona 8, livrando a pista, chama solo em 1-2-1-1, bom dia. 1-2-1-1? Sim, 1-2-1-9, corrigindo. 1-2-1-9, América, chute online. 1-0-0 graus, 089. 0-0-0 na pista, vamos lá. Tá na Alfa da Piscuta. Alterna Maceió. 3304, estou autorizado. Alfa, reporta de Juliette. Alfa, reporta de Juliette, 3304. Alfa, Tangolim, Marquilo Zulu. Marquilo Zulu, plano modificado, zona 119. Submatem nível de voo 085 com referências visuais. Estimado de pouso permanece 1155. Afirma, Marquilo. Aqui, abate 1, taxa índia. Enquanto será da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, hoje o seu altímetro, 1-0, 1-6. 1-0 no meio, autorizado, pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, um bom final de semana, senhora. Bombo. Connection 06. Okay, I'm good, I'm on arrival down to flight level 160, and understand 1014 will be the on perimeter management. Delica 229, UNH 1016. Papapá Alfa Charlie Mike, confirme, tá falando direto do destino? Afirmativo, após ponto autorizado destino. Gente. Papapá Alfa Charlie Mike, subinitamente restrita a nível de voo 1050. Informa o tráfego, a sua posição de 2 horas, 43 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 220 para nível de voo 160. Paciente, base a zero, 1-5-0, papapá, alta, série, vai. Hotel Juliette Serra, estabilizada no localizador. Hotel Juliette Serra, chama a torre no 8-95. Torre no 8-9. Rio 9811, chama o centro, Recife, frequência no 26-85, alterna no 25-45. 2025-1-2541-9811, bom dia. Reporta para o posto externo. Reporta para o à sua esquerda, após ingresso, Juliette, posição 09. Juliette para 9, 3304. 30. Limite radio. Radio 320 off Salvador VOA. Ok, Tony, left 130 and going to 320 radio off of Sierra Vista, South America. América 229, traffic 11 o'clock to 8 miles, maintaining flight level 150. X9 considera livre alinhar e decolar. 10 vento 120 graus 099. Livre alinhar e decolar, 279. Hotel Juliette Serra, autorizado o cancelamento de regras 223. Base pela direita da 17, reporta nacional da 17. Reporta nacional da 17. Confirme? Reportará quadro final da 17. Gente, confirmando o final da 17. 17. 110. Limite is 20 miles. E o IFI is heading. Bélica 229, traffic 2 o'clock, 8 miles, maintaining flight level 150. Monica 229, descending to flight level 100. Papapá, Alfa Charlie Mike, se manter nível de voo no 80, tráfego superado, 3 horas e 7 milhas. And American 59ers is out of 150100 and confirm you would like us to turn right on radio 320. America 229. 229, 45 miles northwest of Salvador, VA. Resume a navigation, flight 1 descend flight level 050, QNH 101. Okay, direct Duna down to flight level 050, American 229. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2796 no perfil da Conde. Azul 2796, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 130, saída Conde. 130, Azul 2796. Grau 109. 130, 90, livre pouso para 97. Sana 6312, acende identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 060, QNH 10016. Chegada Mari, 060, 1096. 3179, o cotejamento está correto, está pronto o bootback sanamento. A linha de acordo no zero, igual no 095. América 229, descending to 2000 feet, clear the final IOS, report 7 localized. Papa Alfa Charlie, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Afirmativo Alfa Charlie Mike, chame Recife 128.8, alterna 126.0. 2199, Papatango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, está afastado 5,2 milhas. Noroeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 26.85, alterna 128.8. Salvador, 2199, final 10, visual. Voo 2199, livre pouso 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso 2199, 10. Decolou Gol 1095. Ciente, 1095, decolada aos 27. Chama controle em 120, decimal 8. Obrigado, tenha um bom dia. Controle, bom dia, Gol 1095. 1095, eu controlei Salvador, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Arbor. Via Arbor, Gol 1095, 360. NME 312, desça para 3000 pés, NH 1096. 3000 pés, 1096, NME 312, poderia voar e tal. Pode, o XNM 312, tem uma nave na frente da Arbor. Tente, mantendo a pegada, XNM 312. 99, solo 28, livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita, 121, agora. Bom dia, 2199. 2199, bom dia, taxi via Alfa Juliette, por favor, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Se aumentar a minha razão, eu posso voar Elefa. Elefa, gol 095. Ok, obrigado. Elefa, gol 095. Tá livre, meia 3, meia 2. Foi pra passando o direto e a sangue que chamou pro solo. Você decola? Zuna 6312. Direto Zuna 6312. Ouviu a localidade de grupo Zulu? Guerra November, Índia Sangue, Coxirama, Radial Ideal de Saída. Salvador, é o Azul 2796? Prossiga, Azul 2796. Solicita nível 170. E essa é a sua cópia? 170, Azul 2796. Zulu, Sierra November, Índia Tango, nível 105. Decolagem na 17, curva direita, via corredor Axé. Restrito 1, 1000 pés, até liberação. 5175 transponder, controle 120, decima 8. Itinara, creio. Hotel America 229 with you, runway in sight. American Line 229, excuse the land, runway 10, winds 130 degrees, 09 knots. Go to land 10, copy to Westmark, 229. Tirar minha taxa de decolagem com a torre 118, décima 95, ajuste agora 10, 16, bom voo. É 6310, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 7-2000, final do ILS X-Ray, reportará o Xenia 6310. Voo 0095, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom final de semana. Até a volta, até a próxima. Localizador do serviço, Xenia 6312. 612, chame a torre, número 8, decimal 95. 295-6312. America 229, on ground at 38, leaving right, call Salvador ground frequency 121.9. Salvador Ocean Air 6312, final é GLS X-Ray. Ocean 6312, livre pouso no 0, vento 120 graus 099. Livre pouso, pista 10, Ocean Air 6312. Also, the same before Juliet. Okay, Alpha Juliet and confirm gate 9er, American 229er. American 229er, taxi via Alpha, same before Juliet. Um reporte na execução da base. Juliet. Confirm. American 229er. Solo Salvador, voltando para 179 para o SAC, 4 horas 6 de autonomia, 111 COB, alterna Galeão. Estamos no 79, táxi via Patins, levanta de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, morro. Via Pátio, Índia, ponto de espera 118, 95, 2016, o TAN 379, obrigado, muito obrigado. Feedback de acionamento azul 4299, ponte 2. 4299, aeronave da Santa, esperando para o ponto de espera. Após a mesma liberada, a retaguarda está autorizando o feedback chama pronto para o táxi. Posso passar de acusando, e dia chama para o táxi do azul 4299. Approved Alpha Juliet Gate 1-1. Alpha Juliet Gate, understand 1-1, American, Affirm. Direita 2-1-1, acionar 63-1-2. Salvador, bom dia, Santos, senhora 179, ponto de espera. 3179, bom dia. Livre alinhar e decolar, 0 vento 120 graus 099. 0 graus 099, decolagem, pista 10, 3179. Bom dia, Maxim Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette, 63. Visto o radar encerrado, mantenha nível de voo 970. Também controle Aracaju, frequência no 20.3. Chama Aracaju 203, obrigado, um bom trabalho, senhor. Azul 2590, acione identificação. Autorizado Vazirato SAP, Senegal 9096, reporte para a descida. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3179. TAM 3179, prossiga conforme autorizado. Ok, prosseguindo conforme autorizado, 3179. Delta Tango decolado 44, chama controle 1, 2, 0, Delta 0, Oeste, Delta Tango. Delta 3, 1, 7, 9, receba a zona. Radar, pulo para nível de voo 3, 2, 0, via da El. Eu tinha 3, 2, 0, via da El, são 3, 1, 7, 9. Possível voar, está presente, prog da El? Oi, via Delta 3, 1, 7, 9. Quem mesmo? Delta 3, 1, 7, 9, está autorizado, vai direto, Lida. Direto, Lida. 7, 5, agora. 0299, táxi autorizado, gerente via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. Direita, ponto de espera, ajuste 0 no meio, azul, 42, agora. Obrigado. Linha 312, faz azul, Juliette, portão 03 autorizado. Faz azul, direto via Juliette, portão 03, né, minha frente. Juliette Serra Tango, está autorizado subir inicialmente até nível de voo 025. Guarda da Alcinha, para ajudar a guarda. Dois Salvador, bom dia, azul 42, né? Número 299, torre 1199, decimal 95. 0299, bom dia, Nibri. Alinha ainda colapso no 0, vento no 20, 0 graus, 0999. Alinha decola da 10, azul 4290. Azul 2590, ideal de descida. Azul 2. 590, desça para nível de voo 050, Senegal na 0 na meia. 050, 2540. Já encerra Tango, confirma sua ideia para o destino. Confirme? Direto do destino, já encerra Tango. Gente, vou checar se o voo conhece um minuto, por gentileza. Mike, bom dia, Pati, que decola. Três a bordo, confirmando o pista que decola. Deu para o Mike, era Caju, 500 pés. Decolagem com proa da 35, com proa nordeste. O transponder 0263, controle 120 decimal 8. Acabei de correto confirmando a parte da base? Pátio 5, você está bem? Acionamento, pátio de decolagem, torre 1, 9, direito, mano, 5, adiciona 0 no meio, bom voo. Sete Serra Tango, submantenha nível de voo 05, quando possível, como seu estimado depois. Azul 4299, decolado às 47, chama controle em 120, decimal 8. Operação 340, copiado, direto de Serra Tão. Minuto, por gentileza. controle Salvador. Azul 4299. Azul 4299, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340 via Dael. Dael 340, bateu radar. Voo local, Salvador, Salvador, decolagem da 17, curva direita, 19 pés inicialmente do corredor Axéia até Iguatemi, após retorna e sobrevoa no corredor forte. 0121 transponder, controle 120 decimal 8. Cortejamento correto para o TVAB? Será mais saque de decolagem em torre 1, 8, decimal 95, adiciona 0 no meio, bom voo. Brabo de Luíndia, solo? Confirma a vesícula completa em horário de ABT? Não, Alfa-Tango, livre acionar, reposto saque. Exuno 79, chama o centro de Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Recife 251, 3325, obrigado, bom dia. Azul 2590, desça para 2010, autorizado a final do procedimento DLS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, portaré estabilizado, né, X-Ray, azul 2590. Uma 20, Galeão, pronto, cópia. Galeão 100, autorizado. Decolagem da 10, curva direita, vestida subida Coral, via Golf 677, Caravelas, Eudes, após Concorde. 5443, transponder, controle 120, decimal 8. Decolagem 1 a 0. Roma 0, correto. Chame para o acionamento. Salvador Ground, morning, go to 196. Alinhar e manter na 17. Reporta quando pronto. E manter a imagem. Mission Juliet. 2196. Send back for copy. Prepare dial lead of the day departure. Dial lead, send back, thank you. Campo Salvador, 3304, informação de Juliet. 3304, número 2, cópia. Prepara a subida árvore Alefa. Armelé, essa pescoça tá... Autorizado. Comprou Nordeste, chama... Quando fora do solo, venta 100 com 10. Autorizado, pode para Nordeste, tem que para a do corpo, não é para o mais. Não, pro solo. se mantém em posição. Direção 1-0-1-6. Mike, fora do solo 5-4, comprou a Nordeste, chama controle 120.8. Chama controle 120.8, graças, bom dia. Alien, Fatão, Guarim, mantenha no site. 1-2-2, controle 120.8. Mais? Decolagem no 7, vento é 110 graus 09, nós 8 metro 16, reporta quando fora do sol. Forte no litoral, destinada Caju, 3 a bordo, alocado 0263. Vamos a mais 7, seu transponder. Não tô recebendo mesmo. Ok, check transponder 0263, meu senhor. Decimal 95, ajuste no 0 no meio, mão bom. É 3 o 9, voe bom, se desça para 4, meu pé esquerdo é legal no 0 no meia. Neto, bom, 4 no 10, 1 no 0, 1 no meia, oxa no 6, 1 no 11. Se puder, pelou, tá bom. Pelou, autorizado, 63 o 9. Progresso, terra grande. Direto, pelou, oxa, 63 o 9. Vamos para a Mike, mantenha condições visuais, 500 pés, QNH no 0, nomeia. Quando possível, informe seu estimado de pouso e ingresso na CTR de Aracaju. Ok, reportará estimado de pouso de Aracaju, de uma para a Mike. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Telefa Tango. Charlie Alfa Tango, mantenha condições visuais, 500 pés, litoral sul. A manter o litoral e reporta para livrar a linha do litoral para sobrevoar o Iguatemi, tá? 3304, cópia. Cópia, 3304. Brasília, 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Verdulo 1-7 até o destino. 5432, transponder, controle 120.8. Autorizado Brasília, ele voou 360, decolagem 1-0 com curva direita, Arbor Elefa, após a perdura 1-7. Transporte 5432 e 208 com controle, está 3304, posição 9. 3304, correto, para o funcionamento. Boa tarde. Solo Salvador, Oceaneve, 6312, gente da Juliette, autorização Recife. Oceaneve, 6312, bom dia, Recife, 350 autorizado. Decolagem na 1-0, curva esquerda. Subida Puca, Jambo, Caju, conforme a rota do plano. 5431, transponder, controle 120.8. Autorizado Recife, subida 350, a rota do plano, decola na pista 10, Puca, Jambo, Caju, 5431, transponder e 120.8, controle da Xenet 6312. Xenet 6312, fechamento correto, para o funcionamento. Camará. Paulo Dan, 3304, posição 9, pushback acionamento. 3304, autorizado e chame táxi. Autorizado, a gente pode para o táxi, 3304. Disse, frequência 125, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 351, 3304, 2994. Controle, o Papa Roberto Elefantango passou o parque de Pituaçu, está autorizado, livre a linha do litoral para sobrevoar no Iguatemi. Alfa-Tango, escuta permanecer esse controle, fica atento ao Alfa-Tango 72 na final da pista 1-0. Azul 2590, informa o helicóptero, sua posição de 2 horas e 5 milhas, mantendo no máximo 500 pés. Ciente de tráfego, Azul 2590, fui LS. 2590, completa aproximação, chame a torre 98, decimal 95. 1-1-8-9-5, Azul 2590. Salvador, muito bom dia, o Azul 2590. Azul 2590, bom dia. Livre pouso no 0, vento 120 graus e no 09. Livre pouso, Azul 2590. Na meia, na mesma torre 118, decimal 95. 3663, bom dia, Guarulhos, 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Lida Mórtiva, via Uber do 10 até Taubaté. 5437, transponder, controle 120, decimal 8. Controle 10 decimal 8, subida da El Leda Mótica. A El Leda Mótica, da PPNF. Fechamento correto para funcionamento. Patango direto de Serra Tango. Patango direto de Serra Tango, está a 3, meia milhas. Noroeste, direto de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterna no 2000 decimal 0. Serra Tango no 28 decimal 8. Então, o solo foi bravo, Sam 3304 para o táxi, está com 97 a bordo, 3 horas e 20, alterna com... Está a carga alternada? Com fim. 3304, táxi via Fati Índia, ponto de espera, torre 118, decimana de 5, ajuste 10 no meio, bom voo. Ajuste 10 no meio, Fati Índia, ponto de espera, 185, obrigado, Sam 3304. Liga. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, controle Salvador. Alfa Kilo, parte 3, assente ao sinalizador, posição indicada 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3, observar o sinalizador da 4 Lima, a 2.0. Alfa Romeo, Golf, Romeo. 3-1-1, desça para 2.500 pés, PNH 0-1-6. Autorizada final,